Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia hoje tem o prazer de apresentar o segundo programa da série de dois dedicados ao novo álbum de Elba Ramalho, Vambora Lá Dançar. Abrimos com a música Tu de Lá, Eu de Cá, de Antônio Barros e Cecel. Meu bem, vamos fazer esse forró pegar fogo. Entra no jogo, entra no jogo. Quem nunca joga não pode aprender. Ganhar e perder, perder e ganhar. Entrar pela noite, sair de manhã. Comer a maçã sem Eva notar. Vamos chinelar, levantar a poeira, porque essa brincadeira vai até o sol raiar. Tu de lá, eu de cá, meu bem, como as ondas do mar. Tu de lá, eu de cá, meu bem, como as ondas do mar. Tu de lá, eu de cá, meu bem, como as ondas do mar, meu bem. Chega aqui pertinho, me dá um cheirinho. Pisa miudinho no meu coração. Explode no peito a tua alegria. Sorria, sorria, minha grande paixão. As águas que correm no rio Amazonas vão fazer marola nas ondas do mar. O teu remeleixo me doida cachola. Na tua marola quero me afogar. Tu de lá, eu de cá, meu bem, como as ondas do mar. Tu de lá, eu de cá, meu bem, como as ondas do mar. Tu de lá, eu de cá, meu bem, como as ondas do mar, meu bem. Elba é uma artista de carreira consagrada. Um novo disco dela é sempre motivo de interesse. Lançando esse álbum pelo selo Sala de Som, numa produção da Acauan Produtora da própria artista, esse fato ilustra bem o momento atual da produção fonográfica no Brasil e no mundo, quando os próprios artistas e os criadores e produtores musicais arregaçam as mangas e constroem seu produto, de A a Z. Esta é uma produção muito bem cuidada que atinge o alvo que se propõe. Vambora Lá Dançar. Confira em Na Rede, de Nando Cordel. Quem é que não gosta de um agarradinho de forró no escurinho, de sentir calor? Quem é que não gosta de ficar na rede, de matar a sede, de fazer amor? Quem é que não gosta de ouvir fungado, de ficar grudado, de sentir prazer? Nesse quebra-quebra, nesse esfrega-esfrega, o coração fica pedindo pra se derreter. Nesse quebra-quebra, nesse esfrega-esfrega, o coração fica pedindo pra se derreter. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, aqui tá bom demais, aqui tá bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais. A gente faz o que é bom. A produção das gravações foi dividida entre César Tomás e Zé Américo Bastos. Esse último também mixou e masterizou o álbum. Os arranjos são também divididos entre Zé Américo e Cezinha. Tocam no disco os músicos Ney Conceição, no baixo, Marcos Arcanjo, violão e guitarra, Tostão Queiroga e Sérgio Machado dividem as baterias e na percussão Durval Pereira. Zé Américo toca teclados e Cezinha, acordeão. Ouça Minha Vida é Te Amar, do saudoso Dominguinhos, em parceria com Nando Cordel. Minha lua é tua estrada, minha ceia é teu sabor, minha casa, tua espera, nos meus braços, teu amor. Teu sorriso é sempre lindo, meu desejo é te encontrar. Meu prazer é infinito, minha vida é te amar. Espera nos meus braços, teu amor. Teu sorriso é sempre lindo, meu desejo é te encontrar. Meu prazer é infinito, minha vida é te amar. Elba Ramalho, em seu novo álbum Vambora Lá Dançar, canta forró brasileiro, de Cezinha e Fábio Simões. Bate o zabumba, bate o triângulo, pandeiro, chama o povo brasileiro que o forró vai começar. Puxa esse fole e bota a caixa, o candeeiro, que a palha do coqueiro da palhaça vai voar. Bate o zabumba, o triângulo, pandeiro, chama o povo brasileiro que o forró vai começar. puxa esse fole e bota gacha, canta dinheiro que a palha do coqueiro da palhaça vai voar. É pra dançar forró e arrasta pé, homem dança com mulher até o dia clarear. Eu quero ver aquele bole, bole, viu? O corpo fica mole, nego, bota pra suar. É pra dançar forró e arrasta pé, homem dança com mulher até o dia clarear. Eu quero ver aquele bole, bole, viu? O corpo fica mole, nego, bota pra suar. Forró brasileiro, começa no meu terreiro, todo mundo quer dançar. Forró brasileiro, começa no meu terreiro e vai até o sol raiar. Forró brasileiro, começa no meu terreiro, todo mundo quer dançar. Forró brasileiro, começa no meu terreiro e vai até o sol raiar. O disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao novo álbum de Elba Ramalho, Vambora Lá Dançar. Um lançamento do selo Sala de Som, de André Agra. Selo atualmente muito presente no panorama de nossa MPB. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.saladesom.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produz em parceria com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.